following the off point set of 0-86, ajuste 10 na meia com a viagem. Para Aracaju, autorizado a nível 190, Golf 677, vista no zero, curva esquerda na PUC Aracaju, controle 120.8, transponda 5062, trip 5216. Is there any chance to proceed direct to the 14th intersection? Roger, stand by coordination. Controle 1208, e transponda 5062, ao trip 5216. Correto, PAT 3, chegando para a puxa sonora. Para, para a puxa sonora. A 3, zona 3, estabilizado e LS. 1-3-3-2-5. O vento é de 1-2-0 graus com 9-9. Em repouso. Capitão Goss, Hotel Zulu, reautorizado. Desça para 2.000 pés, ajuste na 0 na meia. Busca Hotel Kilo, copiou? Confirme, Hotel Hotel Kilo. Desça para 2.000 pés, ajuste 1 na 0, 1 na meia. 2.000 pés, 1 na 0, 1 na meia, Hotel Kilo. Country 878, maintain departure. Country 878, did you copy? 3-8-15, on you. Maintain the battery. Roger, we'll maintain it. Country 878, copy. Turn 3858. Go ahead, Tom, here you are. Please, you are not on us, you are with us. But, without discussion, after a moment you're clear to fly direct to Abuco. Is good for you? For that purpose, sir. You got a 6. Right, after a moment so cleared by the receipt center, you fly direct to Abuco if you have no problems for your aircraft. No problem with the aircraft. We'd like to proceed directly to the Abuco intersection. The moment intersection, you're cleared. And by the way, you have your condition to fly to Abuco by now? Yeah, Roger, sir. Direct to Abuco intersection. And I'd like to tell you all are type or form, it's just the same thing. It's my bad, but we do not use on because it significates that you are beside me. We prefer to use you are with me, with my frequency, with my control, with my service, and using the service that I give to you. But there is no problem because the only thing that I hope that you have a good flight and a very good landing in your destination. By the way, destination is Fortaleza, a very good city, I guess. Thank you so much, sir. As a matter of fact, to be with you would be nice if you were on the beach drinking some beer. Someday I hope to stand by for a while in my frequency, just a few minutes after I will transfer you to the receive center. Roger that, thank you. Chanel 62. Dizono 3, Nebraska, escuta. Dizono 3, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. 63, Dizono 3. Oscar Hotel Kilo, livre LS, sexo e pista 1-0, reporte estabilizado. Vai reportar estabilizado, Oscar Hotel Kilo. Juliette, portão 4, 6303. Juliette, portão 4, 6303. Decolou 53, 120 decimal 8. 08, boa, 62. Turn 3858. Now switch your communications to receive center on 125 decimal 45. Have a nice trip. A very good night to you. Boa noite, contato radar, saída Pucas e Par, submantenha 370. Pucas e Par, 370, 362. 1604, boa. Fortaleza, tá pronto pra cópia? Pronto. 3-0 Salvador Fortaleza, nível 370. Via Alpha 19. Pista 1-0, curva à esquerda na Momo Frote. Controle 120 decimal 8. Responde 5064. Voo 604. 370 Fortaleza, Pesolo 19. Momo Frote 208 ao controle, 5064. Correto, portão 2, chama pronto. Camarada. Chame a torre 1895, tem um bom pouso. 1895, grato, também. Boa noite, Azul 4212, identifique, desça para 4 mil pés na proa de pelo, o ajuste no 06. 4 mil na proa de pelo, ajustado no 06, Azul 4212. Desça, Rabir, para botar o Oscar até aqui, né? Tranquilo, prossiga. Estabilizado, baixou o traseiro no zero. Ó, senhor Tranquilo, tem contato visual, tem livre pouso na 1-0. Venta de 130 graus com 8 nós. Livre pouso 1-0, acho que era até aqui, né? Estacionamento, trip 5216. 5216, autorizado no página 3, chama o táxi. Chamará para o táxi 5216. Gol no 604, puxa o back acionamento, tá no portão 2. Portão 2 autorizado, chama o táxi. Chama o táxi. Alquilo, nação 100, livre direito, 219. 1219, Astra Telquilo, tá contigo, hein? Afirma. O seu vai pra qual hangar? Telquilo, vai para aqui, hangar. 45, Astra Telquilo. É, reporte antes da Juliette. Vai botar na Juliette, Astra Telquilo. Tripe 5216, tá com 30, tá 39 a bordo, autonomia de 3 horas, tá alternando Recife. Taxi pelo pátio 3 e aguarde para ingresso no pátio principal. Informo que o Mitsubishi que tá taxiando em instante à sua direita, tá transportando enfermo, vai passar à sua frente, ok? Gente, sem problema. Então o Oscar Hotel Kilo tá livre ingresso no pátio principal via Juliette, contorno mesmo, chame na Lima. Para prosseguir, ok? Cruzado, 4-3, vai chamar para ingresso na Lima, o Hotel Kilo. 5216. Hotel Kilo, pra ingresso na Lima. Ok, o Oscar Hotel Kilo tá livre Lima, Mike, chame a torre em 118.95 na Quebec, ok? 118.95 na Quebec, Oscar Hotel Kilo. Pátio principal, trip 5216. Seu voo na minha 04-1111, alterna Recife, 3 horas e 40. Voo 11, 3h40, Recife, é isso? Afirma. Está livre o táxi à direita, no ponto de espera, a torre 1895, tenha uma boa noite. 1895, no ponto de espera, boa noite. O trip 5216, prossiga então aí seguindo o gol, bate 1 no Índia e Alfa, no ponto de espera, a torre 1895, tenha uma boa noite. Seguindo o gol, trip, torre 1895. Boa noite. Torre Salvador, Oscar Hotel Kilo para ingresso na Quebec. O Oscar Hotel Kilo está autorizado ao cruzamento já para o pátio 5, ao estacionar a frequência livre. Tenha uma boa noite, Oscar Hotel Kilo. Autorizado, cruzamento, boa noite. Bono 04, só um ponto de espera. Bono 04, alinhar e decolar da 10, tá autorizado. O vento é 120 graus, 99. Aqui decola 10, 5216, ponto espera próximo. 5216, alinhar e manter 1-0. Alinhar e manter 1-0, 5216. Decolada 07, chame o controle em 120.8. 208, obrigado, boa. Controle Salvador, voo no 604, decolou na sua escuta. Boa noite, Globo 604, contato radar, suba para o 370. Suba para o 370, voo no 604. Decolagem autorizada, 1-0, vento é 1-2-0 graus, 9-9. 5-2, 1-0, livre decolagem, trip. Azul 4212, está livre, final do procedimento, desça para 2000 pés, o ajuste permanece 1-0 no meio, informe no localizador. Até 2000 pés, ajustado 1-0 no meio, reportará no curso localizador, azul 4212. 305, boa noite, 219, para 1-0, acionado 4-0-3. Boa noite, são 3305, identifique, vem na proa de INAF, desça para 2000 pés, ou ajuste no 096. 096, 2000 pés. Decolada aos 1-0, chame o controle em 120, decimal 8. 208. Controle trip 5216, se escuta. Trip 5216, contato radar, suba para o nível 190, saída PUCA. Para 190, saída PUCA. pousou no curso localizador azul 4212. Azul 4212, chamei a torre, frequência 11895, tem um bom pouso. 1895, obrigado, boa noite. Gol 1604, chame Recife, frequência 12545 e alterna 12685. 255, 12685, obrigado, boa. 12. Tá. Ok, o azul 4212, avistado, tráfego, ajuste 1906. Autorizado o pouso na 10, o vento é 120 graus 099, azul. Teve o pouso, pista 10, azul 4212.